Será para o próprio bem de vocês que Deus assim o permite? O véu do esquecimento que nos liberta do sentimento de culpa e do remorso não é para a própria evolução de vocês? Sim, é. Pois diga aos espíritas que esqueçam logo hoje tudo o que fizeram de mal e ajudem a gente aqui em cima, porque eles estão chegando em estado lamentável. Diga para eles que transformem esse mundo em mundo de provas e expiações, em um planeta de provas e ações, porque é através do amor, da caridade, que vamos reparar os nossos equívocos e não do remorso, porque ele nos paralisa, nos impede o trabalho no bem. E eu vi em um movimento espírita, não aqui em Fortaleza, pessoal, isso é só lá em Brasília que acontece, mas eu vi muita gente triste. Eu vou para as casas espíritas, as pessoas estão tristes, sisudas, cabisbaixas. E eu tenho uma irmã que é evangélica, da Igreja Bethesda. E um dia ela disse, Neno, vamos para a igreja. Ela vinha me convidando para lá e tal. Ela queria me converter de todo jeito. E ela sabia que eu era solteiro, como sou ainda, casado com a doutrina, muito bem casado, mas não é por opção, é por falta de opção. E a minha irmã sabia que eu era solteiro, ela mostrou umas fotos das amigas dela que frequentava a igreja. Ela disse, Neno, olha, sou cheia de amigas, elas são bonitas, são moças boas. E eu disse, bom, eu vivo falando dos evangélicos, eu vou lá na igreja deles para conhecer de perto e aproveitar e paquerar com as amigas dela, né? Logicamente. E fomos para lá. Meus amigos, eu levei um choque. As pessoas estavam de pé, cantando e se movimentando suavemente. Uma hora de cântico e de louvor, de música, de alegria. Depois o pastor, com o verbo inflamado, falou do Evangelho do Cristo, da doutrina da graça de Paulo, falou mal dos espíritas, como normalmente fazem, esse foi o único detalhe que eu não gostei. Mas todos saíram de lá, dulcificados. E eu cheguei para minha irmã e disse, minha irmã, esse povo é tudo feliz assim mesmo? Ela disse, somos, Neno. E eu disse, vocês ainda pagam o dízimo? E ainda pagamos o dízimo. Eu disse, meu Deus, estão muito melhor do que os espíritas. Porque lá a gente não paga dízimo e está todo mundo triste, com sentimento de culpa, com remorso. Será que isso está correto? Será que isso não está errado? E fomos estudar. E aqui em Fortaleza eu tive a oportunidade de trabalhar na Federação Espírita do Estado do Ceará e no Grupo Espírita Paulo Estevam, a quem devo muito. E fui médium de transporte. Eu apanhava os palestrantes no aeroporto, transportava para o hotel, depois transportava para o centro de convenções, onde ele dá palestras, pegava o carro, transportava de volta para o hotel e, finalmente, para o aeroporto. Era médium de transporte. Transportava os palestrantes. E tive a honra, meus amigos, de conhecer, de privar da intimidade dos maiores palestrantes do Brasil e talvez do mundo. E nenhum deles era triste. Porque eu estava me questionando se a alegria era um atributo dos espíritos nobres ou se era um defeito, se era virtude ou se não era verdadeiramente uma qualidade. E nenhum deles era triste. Divaldo Pereira Franco, que completou agora, dia 5 de maio, 79 anos de idade. Se ele descobrir que eu estou falando a idade dele, ele me mata. Mas de uma jovialidade, de uma alegria encantadora. Quem convive com ele na sua presença sabe da sua alegria, da sua espiritualidade. Um homem espirituoso, alegre, jovial. Eu conheci ele no Teatro Alma Azul, que eu era convidado para conhecer. Olha que coisa, e está cada dia melhor. E ele é tão feliz que às vezes constrange. Eu conheci fora do Brasil algumas famílias que hospedaram o Divaldo Franco. E ela observa, Nazareno, às vezes até constrangedor. Porque ele acorda às 6 horas da manhã sorrindo, dizendo bom dia. E a gente acorda esfregando os olhos, murmurando, reclamando. Aliás, uma coisa que Divaldo chama a nossa atenção. Ele diz que nós, seres humanos, somos os únicos seres da criação que não festejamos a chegada do irmão Sol. Que toda a natureza festeja, canta a chegada dos raios do nosso querido Sol. As flores desabrocham, os pássaros cantam e os seres excelentes da criação que somos nós, acordamos mal-humorados, nos lamentando, nos queixando da vida. Nós que conhecemos a boa nova, a boa notícia,